programa de hoje nós vamos falar sobre crise de meia-idade, amizades masculinas e alcoolismo. Para falar sobre esses temas, a gente escolheu o filme Druk, mais uma rodada, o último ganhador do Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 2021. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sala de Projeção, programa em que a gente fala sobre uma ideia da literatura, da psicanálise, da psicologia ou da filosofia, utilizando sempre um filme que a gente assistiu. Eu sou o Igor de Campos e eu tenho aqui os meus colegas projecionistas Diego Nunes. Olá, pessoal, vamos embora para mais um episódio Sala de Projeção. Muito empolgado para esse. André Nifnegger. Contente de estar com vocês de novo aqui, vamos lá. Gustavo Leal. Eu não sei mais fazer essa apresentação, estou sendo muito criticado pela minha falta de entusiasmo. Oi. Participação especialista do nosso amigo Pedro Peixoto. Fala, galera, prazer estar aqui com essa turma. Vamos conversar um pouco aí sobre cinema e meia-idade. Eu achei curioso eu ser chamado para falar sobre crise de meia-idade e alcoolismo, mas tudo bem, vamos em frente. Não, mas em primeiro lugar, Pedrão é o nosso amigão já de, né, lá do Ministério, fã do programa. Então, a gente, cada vez mais, a gente está pensando também em convidar pessoas que gostam do Sala de Projeção para participar também. Eu escrevi várias cartinhas pedindo para participar. Sempre falei que eu, né, gosto demais, ouço todos os programas. Não vejo os filmes, na verdade, mas eu ouço os programas. Então, se você é fã do Sala de Projeção, você pode ser o próximo convidado. Quem sabe? Vamos começar, então, falando primeiro das impressões que a gente teve do filme, rapidamente. Diego, esse filme, ele é uma indicação sua? Eu acredito que você tenha sido a primeira pessoa que assistiu ele antes de todos nós. Você indicou, você falou, fez propaganda desse filme, né? Falou que a gente tinha que assistir. Fala então pra gente como é que foi a sua experiência assistindo esse filme. Pois é, eu indiquei esse filme porque é um tema que eu tenho muito interesse. Eu tô passando por uma certa crise de meia-idade agora, então eu acho que, e tá todo mundo mais ou menos aqui na faixa etária, somos todos tiozões, apesar do Pedro falar que não, que ele é jovem ainda. Eu sou um jovem tiozão, porra. Jovem tiozão. O Gustavo, na verdade, é o mais jovem, mas é o mais velho ao mesmo tempo, né? Se isso pode ser possível, né? Mas eu acho que é um tema que realmente me interessa e pode dar muita pano pra manga, né, pra gente conversar. E também é um filme que celebra a amizade, né? Não só entre homens, mas é um filme que mostra um relacionamento entre quatro amigos já de muito tempo, que são colegas de trabalho. E eu, que sempre fui um fã desse tema também, gosto de... Acho importante a gente falar um pouco sobre o que é ser amigo também. Até porque eu sempre fui pega ninguém, né? Eu nunca peguei mulher na minha vida, então eu sempre confiei nas amizades, né? Eu nunca peguei ninguém, eu me valia das amizades. Quero deixar claro que minha amizade com o Diego não tem nada a ver com isso. Eu sou cabeça suja. Nem passou pela minha cabeça isso. Eu sou um cara puro e ingênuo. Amizade, rapá. Mas falando sério, é um filme que celebra amizade. E eu acho que é uma outra razão pela qual eu escolhi a gente falar sobre esse filme. André, você gostaria de falar o que você achou do filme? Eu achei um filme bom. Eu esperava mais porque vocês fizeram uma propaganda muito, muito intensa do filme, né? Acho que foi o último a ver, talvez. E, então eu fui com uma expectativa enorme, assim. E foi um filme legal, gostei. A trilha sonora é muito boa. A direção é boa também. O tema é interessante. A gente vai discutir isso aqui. E também fala um pouco da minha fase também de vida, né? A gente deve ter a mesma idade, né? E os do filme são um pouco mais velhos que a gente, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o filme, ele tem uma diferença de idade maior, né? Os quatro personagens, né? Eles têm um que tem mais de 50, sim, lá, e tem um que tá fazendo aniversário de 40 anos. Eu diria que nós não estamos ainda numa crise, né? De meia-idade. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá. Existe uma pesquisa que determinou a idade média da crise como 47 anos e meio. Pois é, então nós não estamos lá ainda. Mas enfim, mas o filme é interessante que ele é muito atual no sentido de que ele não trata diretamente disso, né? Não é nenhum momento falado no filme, mas essa uma espécie de, não só crise de meia-idade que eles passam, mas uma crise da masculinidade adulta, né? Porque a gente vai ver isso no filme, né? Essa relação da bebida, ela tem uma relação direta com uma espécie de retorno à adolescência, né? Certo, um retorno à vitalidade, né? A ser jovem e ser empolgado com tudo, né? Um retorno à empolgação. Eu queria só complementar rapidão o que o André tá falando. Eu gostei muito do filme por isso também. Ele tem um realismo nos relacionamentos, no diálogo. Ele é um filme bem com o pé no chão. É um filme que realmente retrata bem a vida sem muitos adornos, sem muita licença poética. É a vida em si. É uma coisa que os escandinavos e europeus têm esse talento de mostrar no cinema, né? Gente de verdade, assim. Gente que existe. É, eu acho que especificamente o cinema escandinavo, ele rendeu vários filmes que foram capazes de mostrar, né, a vida com um certo realismo cru, de uma maneira muito interessante e ainda assim esteticamente muito, muito instigante, muito, muito bela ainda assim. Acho que esse filme, ele se enquadra nessa categoria. Bom, mas antes de falar o que, é que eu acho, Gustavo, você pode falar também um pouquinho sobre o que, é que você achou do filme? Eu gostei muito do filme. Achei um filme divertido. É, escandinavo, não deixa de ser escandinavo, porque tem esses temas todos, séries e etc. Mas é um filme divertido de ver. E a atuação, pô, o Mikkelsen concorreu ao Oscar, não, né? Acho que não, absurdo. Não. Pô, merecia, porque ele tá espetacular, assim, no filme, ele tá muito bom. Tá todo mundo bem, mas ele especificamente tá ótimo. Certo. E agora, Pedro Peixoto, o que, que você achou do filme? Você já tinha assistido o filme? Desculpa a pergunta, mas você já tinha assistido o filme quando o Diego ele fez o convite pra você? Não, eu, assim, tava na lista aqui dos filmes pra eu assistir. Na verdade, eu não tinha visto, foi o único filme do Oscar, eu acho que eu vi. Eu vi Soul também, né? Porque é um filme, o único outro filme do Oscar que eu tinha visto, porque eu tenho uma filha. Mas é, eu estava na lista, eu achei curioso, né? Quando eu vi o trailer e tal, pareceu interessante, foi uma boa desculpa para assistir. Eu gostei do filme, achei um filme bom, achei um filme tecnicamente bonito, sabe? A fotografia, a luz do filme me chamou a atenção. É, aquelas casas dinamarquesas com design, né? Escandinavo, tudo de madeirinha, bonitinho, assim, bem bacana. E essa coisa que o Diego comentou agora de personagens muito reais. Eu concordo com isso, apesar do que eu acho que em alguns momentos o roteiro rolou um Deus Ex Machina ali, umas mudanças brutas, assim, sabe, na história, que talvez não fossem nem necessárias. Mas, de uma maneira geral, gostei. Senti um certo saudosismo também dos meus amigos, de noitadas, né, que tínhamos... Muitas vezes, não só nos meus anos de adolescência, mas nos 20 anos, 30 anos, 40 anos também, talvez. E não fiquei tão tocado em relação a esse negócio da crise, da meia-idade. Não sei se eu estou em negação, mas eu não achei tão diferente do meu dia a dia, digamos assim. E a trilha sonora realmente é fantástica. Recomendo a todo mundo para ouvir aí. Como o André falou, a trilha é uma coisa que se sobressaiu para mim. Eu gostaria de dizer que esse filme sabe utilizar a trilha sonora muito bem. Ah, por exemplo, aquela cena do restaurante, eu acho que aquela cena do restaurante em que o Mads Mikkelsen entende que pela primeira vez em muito tempo ele está tomando uma dose de vodka e depois ele vai beber um pouco mais de vinho e ele começa a se abrir mais, ele até chora na mesa. Pouco antes dele pegar a taçazinha de vodka, enquanto ele está levando a taça de vodka à boca, você vê e ouve um grupo de cantores cantando a capela, né, em uma outra sala do restaurante. E é uma música... Eu não entendi direito que tipo de música, mas é uma música talvez tradicional, folclórica, mas não é uma música festiva, não é uma música animada, mas é uma música que ela inspira um certo sentimento religioso, ou sublime, né? Vamos colocar assim, sublime, porque talvez religioso seja muito restritivo. E é justamente o momento em que o personagem, ele tá experimentando o álcool depois de muito tempo e ele tá relaxando, ele tá se abrindo. Então é o início de uma... É o início da jornada desse personagem, né? Então é o começo da abertura dele. E é curioso porque é uma música que está num ambiente... É muito sutil a utilização dela, porque não é uma música que tira a atenção da cena, ela não tira a atenção das imagens, ela não tira a atenção, especialmente ela não tira a atenção da interpretação do Mads Mikkelsen nesse momento, que é muito boa, que é muito contida, mas que você vê bem, né, o que ele está passando, o drama dele, as tensões dele no rosto dele, e é uma música que está inserida na cena, porque é um grupo de cantores que estava num restaurante naquela hora. Ah, então, para mim, isso é uma forma perfeita, né, de você costurar a trilha sonora do filme com a cena, sem você destacar, né, a trilha sonora, ou sem você querer informar o público, né, daquilo que ele deveria sentir. Sabe? Porque muitas vezes a trilha sonora ela é utilizada de maneira genérica e errada nos filmes, principalmente nos filmes de entretenimento, dessa maneira. Sabe? Olha, isso aqui é para você sentir medo, isso aqui é para você sentir pena. Sabe? Então a música, quando ela é mal utilizada, ela, de certa forma, ela dita para o espectador o que, que ele deve sentir naquela cena. Ou seja, ela às vezes acaba roubando um pouco o poder da imagem. Mas nesse filme, esse filme não faz isso. Eu acho que a trilha sonora sempre é muito bem colocada em todas as cenas que ela aparece. Né? Diga, André. Não, é isso que você reparou, realmente tem no filme, né? A trilha sonora, ela muitas vezes, eu não sei se acontece com todas, mas boa parte da trilha sonora, ela está inserida no filme porque não é só o telespectador que está ouvindo, ela está acontecendo no filme, né? É, eles põem aquele pianista para tocar, né? Aquele pianista que tocava super bem na, entre a bebedeira e a sobriedade, né? Esqueci o nome dele. O Tchaikovsky? Não, eu acho que o Tchaikovsky é um exemplo de ébrio, mas o pianista mesmo é outra pessoa. É, o intérprete da obra do Tchaikovsky era outra pessoa. Isso. Mas é uma curiosidade, é perfeita observação, André, e uma curiosidade, né? Isso é uma característica do cinema do Thomas Vinterberg. Para quem não sabe ou para quem não lembra, né, o Thomas Vinterberg, ele foi um dos proponentes, né, do Dogma 95, aquele movimento cinematográfico que lançou certos nomes do cinema escandinavo, como, por exemplo, Lars von Trier, que já era um diretor conhecido, mas eu acho que ele se lançou ainda mais no mercado internacional com esse Dogma 95. Eu lembro que eu li, né, eu achei curiosíssimo, né, e o Dogma 95, de fato, ele rendeu alguns filmes muito bons, muito interessantes, dentre os quais eu acho que o melhor é o Festa de Família, do próprio Thomas Vinterberg. E Os Idiotas também, né? Os Idiotas também é um filme muito bom, mas eu acho o Festa de Família um pouco melhor que Os Idiotas, apesar de eu ser um grandíssimo fã do Lars von Trier, eu gosto muito, é um dos meus diretores favoritos, mas eu ainda acho o Festa de Família melhor que o Idiotas, assim, sabe, dentro do contexto desse movimento. E eu lembro que uma das regras do Dogma 95 era o filme ele não pode ter trilha sonora, a não ser que seja uma música incidental que esteja na cena. Então, bom, os diretores que participaram desse movimento, eles não fazem mais filmes dentro dos moldes do Dogma 95, né? Obviamente, o Lars von Trier, ele vai fazer outras coisas, né? Eu acho que Dogville é o melhor exemplo disso. É um filme que não tem nada a ver com Dogma 95, né? Mas o Thomas Vinterberg, ele ainda mantém algumas características do movimento. Como, por exemplo, a utilização que ele faz da trilha sonora, né? As músicas, elas são parte da cena. Então, não é apenas o público, é nós que estamos ouvindo a música. Os personagens também estão ouvindo a cena. E uma errata, só um segundo, uma errata que a gente falou que era Tchaikovsky, não é não, é Franz Schubert. Franz Schubert. Fantasia em Fá menor. Pedro, você trouxe uma questão interessante aqui. Você falou que você gostou de assistir o filme. Eu também gostei de assistir o filme por questões estéticas, né? O filme, ele é muito bem fotografado, ele tem uma paleta de cores que eu achei muito bonita. Eu li uma crítica, inclusive, em que ele fala mal da paleta de cores, né? Ele fala mal do fato dos diretores hoje todos quererem utilizar uma determinada paleta de cores na construção visual do filme. Eu não vejo isso como um problema, mas enfim, né? Tem gente que implica com isso. E assim, o fato do filme ser dinamarquês, né? Eu li uma crítica que fala que Drucker, na verdade, ele é um filme de fantasia para os tempos modernos. Ele é o nosso Senhor dos Anéis. Por quê? A gente está vivendo num período histórico muito particular, especialmente nós aqui no Brasil, né? A gente está passando por uma série de dificuldades em decorrência da política, em decorrência do que está acontecendo na nossa sociedade e vários outros problemas sociais que a gente tem. E a gente assiste um filme sobre homens dinamarqueses num país onde aparentemente não há nenhum grave problema social, em que o problema mais sério que se tem é você ter que se restringir a beber um pouco menos, porque se você bebe muito, você pode perder o emprego e pode não se dar tão bem assim com sua família. E esse é o drama dos personagens. E o fato deles serem dinamarqueses, bonitos, viverem num país muito bonito, e tudo ser muito bonito, e os móveis também, os móveis são bonitos, as casas são bonitas. Então, é uma espécie de escapismo, né? E eu queria só perguntar para vocês, vocês concordam com isso? Vocês acham que o Drucker, então, é um filme assim, escapista para a década de 20 dos anos 2000? Antes de ver se ele é escapista, só dizendo, uma das coisas da beleza também é que é um filme que todo mundo é bonito, mas ninguém tem aqueles dentes de Coretz, né? É uma beleza natural, né? É gente, né? De verdade, né? É, exatamente. Porque filme americano é todo mundo bonito. Parece que a pessoa acabou de sair da fábrica, né? Assim, acabou de ser... Não, vem cá. Que bonito. Tirando o ator principal, aqueles outros são horrorosos, cara. Vocês tiraram que só tem gente bonita no filme? Ah, horroroso é forte também, né? Pô, deixa eu defender aqui a galera que parece gente normal, porra. E mesmo o Mikkelsen, ele é bonito, mas ele é um bonito normal, assim. Mas eu não acho que é escapismo, não. Não sei. Eu não entendo esse conceito de escapismo, não. Eu vivo escapando, eu odeio ver qualquer coisa que não seja escapista. A única arte que vale a pena é escapista. É, eu não sei responder diretamente se é questão de escapismo para os anos 20 ou não, mas eu vejo, assim, em relação ao pergunta que você fez, como um filme sobre crises internas, né? Crises de pessoas, crises individuais e Não dá para fazer essa oposição à crise de sociedade, até porque a sociedade escandinava dinamarquesa vive essa situação de uma sociedade talvez pós-satisfeita, que né, não existe grandes problemas sociais, grandes desafios a serem suplantados. Então, o grande desafio é interno das pessoas. Né? E daí, talvez, que entra essa questão da crise da meia-idade. Porque todos ali, até onde a gente pode ver, são pessoas... Não vou dizer de sucesso, mas pessoas bem-sucedidas, né? Tipo, são professores com vidas relativamente organizadas. Apenas um deles, né? O Tommy, se eu não me engano, que é o professor de educação física, que quando eu revi o filme, na verdade, que eu prestei mais atenção nisso, que mostra que ele acabou de se separar, ele já estava bebendo talvez um pouco mais que os outros, né? E spoiler alert, né? Ele vai morrer no final. E inclusive, eu discordo do que o Igor, né, quando você falou que beber sem consequências, pro Tommy teve consequências reais, assim, né? Tipo, o cara morreu. Peraí, desculpa, eu falei que beber sem consequências? Não, você falou assim, que você deixou meio implícito, Igor, que quando você bebe demais na Dinamarca, o máximo que pode acontecer é que você vai perder o emprego e se dar mal com a sua família. Mas aí o Pedro está falando também que você pode morrer. Não. Olha, eu estou reproduzindo uma crítica que eu li, não que eu concorde com isso. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Não, mas então é que tá. Então essa crítica, na verdade, não viu essa parte do filme. Deve ter ido para ir no banheiro, levantou para ir no banheiro. Porque o cara morre, porra. Isso é uma consequência bem real. Não só ele perdeu o emprego. O que eu li especificamente fala a respeito disso, que nós, latino-americanos, na atual conjuntura histórica que nós estamos vivendo, com pandemia e Black Lives Matter e tudo mais, você vê um filme em que não há vírus, não há racismo, não há violência policial, não há miséria. É uma forma de escapismo para nós. Não é que eu concorde com a sua opinião, isso é uma das críticas que vieram até a mim quando eu estava fazendo as minhas pesquisas do filme. Sim, mas isso parte de uma visão de que toda obra de arte tem que ser politicamente engajada e social justice warrior, assim, entendeu? E, na verdade, a minha opinião particular sobre isso é que, geralmente, as obras politicamente engajadas, para mim, elas são inferiores esteticamente às obras que não são. Os autores podem muitas vezes ser politicamente engajados, mas a obra deles, como obra de arte, não é necessariamente. Não é necessariamente como eu diria. Quando eu digo politicamente engajado, eu digo que o objetivo da pessoa é fazer uma propaganda política, entendeu? Ou ideológica. Por exemplo, o Saramago. O Saramago é declaradamente comunista, ateu, etc. Mas quando você lê as obras dele, você não vê uma ideologia ou uma propaganda política na obra. Ela é multidimensional, você pode ler de várias maneiras, como as boas obras de arte são. Então essa ideia de que tem que ser, você é latino-americano, você tem que fazer obra sobre a revolução comunista na América Latina. Não, pode fazer também, mas só vai ser boa obra de arte se ela tiver várias dimensões sobre isso. Essa é a minha opinião particular sobre isso. Eu já tomei muita paulada porque eu tenho essa opinião, inclusive. O filme tem essa capacidade de mesmo que sejam quatro homens escandinavos na Dinamarca, vivendo naquela realidade, eu, homem brasileiro, posso perfeitamente me identificar com eles. Dá pra se identificar com eles. O filme tem essa habilidade. Eles não estão passando nada porque a gente não seja familiar. Essa é uma crítica que se faz, que se fez ao filme, que se faz até hoje a certos filmes, mas é um pensamento que já vem de antes aqui no Brasil, assim, na crítica cinematográfica brasileira. Porque, por exemplo, assim, um cineasta brasileiro que eu acredito que ele não é muito valorizado, talvez por esses motivos, Walter Hugo Cury, que fez alguns filmes interessantíssimos nos anos 70, nos anos 80, ele não é tão bem visto, talvez, aos olhos da crítica, quanto um Nelson Pereira dos Santos, ou mesmo um Glauber Rocha, porque o Walter Hugo Cury, ele segue uma linha mais existencialista de cinema. Ou seja, ele vai falar de dramas familiares ou existenciais de indivíduos da classe média paulista ou carioca. Ou seja, ele não é um cineasta preocupado em retratar as mazelas da sociedade, ou as tensões sociais. Se há alguma menção à violência ou à pobreza nos filmes do Walter Hugo Cury, é uma menção muito passageira. E ele foi muito criticado nessa época, justamente porque, porque é um cineasta que está fazendo filmes, mas os filmes dele não refletem a realidade, eles não têm esse compromisso com a realidade. Então, os filmes dele, ao mostrarem os dilemas existenciais de pessoas de classe média, eles são uma forma de escapismo. Né? Então, assim, essa é uma crítica que já vem, esse é um pensamento que já vem de antes na crítica cinematográfica brasileira. E isso apareceu agora pro Druk, né? Eu vi uma crítica que fala muito bem, ah, esse filme é escapista, porque ele mostra, né, esses homens que estão muito bem de vida, e eles podem ter tempo. Essa, né, crítica porque... é absurda, porque primeiro que o cara nem é um autor brasileiro, né? Não é um diretor brasileiro, ele fala da realidade de lá dele, ou do que ele tá afim de falar, pô. Isso é falta de assunto para você escrever na mídia. O cara tem que falar qualquer coisa, porque ele tem que escrever para amanhã, entendeu? Para publicar. Eu discordo completamente disso. Eu não li esse artigo também, eu tô falando o que você disse. É, eu também não li e não gostei. Mas é o que eu acho, mas em resposta, dizendo, o filme eu não achei nem um pouco moralista, nem escapista. É isso, só se a gente entrar numa interpretação de escapismo que qualquer coisa que não vá abordar uma certa ideologia XYZ da realidade, não sei o que, é escapismo. Então, eu inclusive senti falta de um certo moralismo, pô. Eu achei que faltou consequência ali pra esse pessoal, porra. Tá lá bebendo de boa o dia todo, não acontece nada. De novo, tirando o cara que morreu, pra ele aconteceu alguma coisa. Mas, porra, muito leve, cara. Tipo, muito de boa. Não, pô, tem uma cena em que o... Qual é o nome do ator principal mesmo? Mads Mikkelsen. Tem uma cena em que ele tá, quando ele volta da balada num dos dias piores de bebedeira, ele tá... acham ele caído no chão com um corte na cabeça, né? Ou seja, bem deprê isso, né? Entre outras cenas, o cara se mijando todo, igual uma criança na cama, mijando na cama. Aquela cena dele chegando na sala dos professores, bebão... Ele tá bebão, batendo a cabeça na parede. Batendo a cabeça na parede. Eu vi um colega meu, da minha época de professor, alcoólatra, fazendo exatamente essa cena. Chegando na sala dos professores daquele jeito. Eu acho que se foi escapismo é um elogio. Eu sou a favor do escapismo. Você quer ver realidade? Pô, tem o Jornal Nacional, tem documentário, tem 1 milhão de filmes engajados, vai ver lá. Tem agora o Netflix tem criou toda uma categoria de cinema baseada em o que o Twitter quer assistir. Né? Ele vê o hashtag do Twitter e cria um documentário sobre aquilo para as pessoas assistirem. Então, eu acho que o escapismo é uma maravilha, pô. Passa a vida inteira em busca do escapismo. É a coisa mais difícil do mundo é você escapar, né? De você mesmo. Você fica o tempo todo pensando demais e se preocupando e etc. Então, quando o cara faz um filme que permite você escapar, seria... É uma maravilha. Mas eu não acho que seja o escapista, porque ele pega essas questões de crise existencial, de crise da idade, de... envelhecer e tal. Acho que isso não é escapismo, né? Acho que as crises humanas não são menos importantes que as crises sociais, não. No fundo, mesmo a crise social só se reflete como crise humana, né? Não existe dono social, né? As pessoas não sofrem no social. Você sofre humanamente, você sofre como indivíduo. Então, eu acho meio... Não faz sentido dizer que um filme sobre sofrimento humano seja escapista. É, e o filme, eu acho que é isso, né? A gente fala que o filme é sobre bebida, bebedeira... O filme, no final das contas, é como essas pessoas, esses personagens, lidam com o sofrimento subjetivo. E o álcool entra como uma tentativa de solução para isso, né? Para combater esse mal-estar, né? O Mads, no início do filme, quando ele começa a beber no aniversário, né? Ele começa a perceber o quanto que a vida dele tá indo pro... Tá sendo levada pela maré, pela inércia, né? Antes dele, por exemplo, ele começa a beber a vodka, começa a participar da bebedeira no aniversário, né? É porque ele não podia, né? Essa cena, ele não podia beber porque ele tinha que aplicar uma prova no dia seguinte, dar uma aula no dia seguinte, né? Não, ele, a desculpa oficial é que ele estava dirigindo, né? Mas aí ele estava com aquele negócio que ele tinha, que os alunos já tinham falado com ele, né? Já tinham reclamado da aula dele, não sei o que e tal. Exatamente, né? Mas a desculpa era sempre, ah, eu tô dirigindo, eu não vou beber. Porque acho que o filme não é exatamente sobre beber a bebida, né? Mas é sobre essa descoberta que os personagens têm, primeiro o Mads, né? De que eles estão deixando o tédio e a inércia tomar conta da vida, e a vida tá indo pro lixo. E que um pouco mais de vitalidade, empolgação e essa postura de descoberta, essa postura de entusiasmo com a vida, ela pode ser recuperada mesmo que você tenha 45 anos, 50, né? É interessante vocês trazerem isso agora, porque eu até faço uma observação. No começo na abertura do programa, eu falei que um dos temas que a gente vai falar sobre hoje, um dos temas que está no filme, é o alcoolismo. Sendo que, na minha opinião pessoal, eu acho que o filme ele trata de questões muito mais profundas do que simplesmente alcoolismo. Assim, há filmes que tratam diretamente sobre alcoolismo, há filmes que tratam diretamente sobre adição e vício, né? A gente conhece esses filmes, a gente já viu alguns desses filmes, né? Inclusive. Alguns desses filmes são particularmente muito ruins, inclusive, porque aí sim eu acho que eles entram numa espécie de moralismo estigmatizante, né, de você estigmatizar, né, o adicto como sendo um doente ou uma pessoa com caráter falho, bom, enfim, complicado isso, né? Mas eu não acho que seja um filme sobre, né, alcoolismo. Eu acho que é um filme muito mais voltado para questões existenciais do que qualquer outra coisa. E agora, me colocando um pouquinho, né, porque até então eu só citei críticas que eu li, eu também, como vocês, eu discordo dessa crítica. Eu não acho que o filme seja escapismo. O meu ponto de defesa desse filme é que é justamente um filme que traz problemas que são universais. Que mesmo nós, latino-americanos, com tudo aquilo que a gente está sofrendo agora, com pandemia, com política e tudo mais, a gente ainda consegue assistir um filme desse e se relacionar com os personagens, nos identificar com os personagens, independentemente das circunstâncias externas e sociais que eles estão vivendo. Ainda assim, eu acho que é um filme que ele fala a nós, ainda assim. Fala a nós, eu quase que digo aqui, fala a nós homens, mas eu acho que ele fala também aos homens e às mulheres. Mas eu acho que você tem razão, na verdade. Porque ele não é universal nesse sentido, não. Porque no filme, se eu não me engano, não há personagens mulheres que entram nessa relação com a bebida. Não, não há. De fato, não há. Todos os personagens, inclusive os alunos, com exceção no começo, na primeira cena do filme, que é um grupo de jovens numa bebedeira ensandecida, aí tinha meninos e meninas. Mas ao longo do filme, toda relação com o álcool é masculina. Desde o aluno que bebe para responder a pergunta oral na prova, e os professores, etc. Então tem uma questão masculina, assim, do filme. A ênfase é essa. Há uma questão masculina, mas aí eu hesito em dizer uma coisa, né? E isso também, novamente, agora, de novo, citando algo que eu li, não algo que eu acho, né? Algo que eu li. Ah, este filme, Druk, é um filme, né, para homens, né, feito para homens, exclusivamente para homens. As mulheres não têm muito com o que se identificar nos dramas e nos temas que o filme propõe. Esse é um filme sobre homens que querem ser garotões de novo e tudo mais. Bom, assim, é um filme que fala muito, que está muito inserido dentro de questões que eu acho que são muito pungentes para nós homens. Mas está aí uma questão que eu trago para vocês. Druk, é um filme para homens? É um filme só para homens? Meu amigo, não é um espelho, não. É um filme. Você não tem que necessariamente se identificar com as coisas do filme para gostar do filme, pô. Você pode simplesmente assistir o filme e ter reações ao filme que não sejam de identificação. Isso é um negócio muito moderno, a ideia é muito, muito moderno, não, muito contemporâneo. A ideia de que você tem que se identificar com as coisas, que as coisas são sobre você. O filme não necessariamente é sobre você, pô. Você pode assistir um filme que não tenha nada a ver com você e ser um ótimo filme. Você pode ler um livro que não tenha nada a ver com você e ser, sei lá, você vai ler O Senhor dos Anéis, sei lá o quê, um filme de fantasia, um livro de fantasia. Aí agora, por exemplo, até Harry Potter, você tem que dizer, ah, eu sou não sei o quê, eu sou Sonserino, eu sou não sei o quê. Harry Potter virou um horóscopo, né? Eu sou de Áries e Sonserina, eu sou Lufa-Lufa e Câncer. Pô, você, a obra de arte, ela não existe como um instrumento para identificação, não. A obra de arte pode só ser apreciada, criticada, gerar raiva, gerar riso, sem necessariamente você se identificar. Um exemplo, né? Dois exemplos, na verdade. No episódio passado, falamos sobre um filme que a protagonista é uma mulher muda escocesa na Nova Zelândia. E todo mundo apreciou o filme, todo mundo achou belo, todo mundo pôde se colocar no lugar dela, todo mundo pôde viver o drama dela junto com ela, assistindo o filme, sem problema nenhum. E um filme que, mas falando agora, um outro exemplo que foi muito forte para mim, e eu fiquei pensando exatamente sobre isso, né, sobre essa questão do espelhamento, da identificação, um dos filmes que mais me provocou, e eu sou velho de 42 anos, tudo bem que eu sou mó sentimental, manteiga derretida, mas é um velho de 42 anos, assistindo um filme sozinho aqui em casa, O Pai, né, The Father, né, que é um filme sobre um senhor de 70 e poucos anos, 80 anos, que está entrando num estágio de demência na vida. E o filme mostra essa escala, né, essa progressão em direção à demência total, do ponto de vista dele, da perspectiva dele. Então, o filme é muito bonito, formalmente também muito interessante. E o filme, no final dele, ele mostra, assim, nu e cruamente, o ápice da crise do personagem do Anthony Hopkins, né? É uma cena que eu acho que deve ter ficado famosa, inclusive, né? Deve ser a cena mais famosa do filme, que é quando ele pede, ele pergunta, cadê minha mãe? Eu quero ver minha mãe, sabe? Esse filme, eu entrei em prantos, absolutamente. Assim, eu fiquei muito tempo assim, caceta, não consegui me aguentar. Eu fiquei chorando aqui, chorando de verdade. Então, se você é capaz, e não tem nada a ver comigo, eu tô longe, né, de chegar na demência. É um senhor lá. Eu só consegui me emocionar porque eu entrei. Eu consegui apreciar o personagem pelo que ele está vivendo, né? E o filme me colocou dentro da história. Então você não precisa ser igual a você. Eu acho que esse teu exemplo tá muito denegação. Eu acho que ainda dá para buscar alguma coisa. Deixa eu fazer a minha denegação. Um filme que eu me identifiquei bastante com a personagem é uma personagem feminina, coming of age, de uma menina americana, Lady Bird. Adorei aquele filme, achei fantástico o processo da menina inteiro. É tipo a relação da menina com a mãe, com a faculdade nos Estados Unidos. Tem nada a ver comigo, mas eu consegui me identificar, eu achei lindo o filme. Então, assim, é óbvio que você pode pegar, óbvio que uma mulher assistindo esse filme vai ter uma opinião completamente... Não sei se completamente diferente da nossa, mas vai ter uma opinião diferente da nossa. Mas enfim, a gente entre a gente também tem uma opinião diferente. Todo mundo não assistiu o mesmo filme. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Você não precisa estar vivendo o mesmo drama que o personagem está vivendo para poder se emocionar e apreciar a obra de arte, apreciar o filme. Não, mais do que isso, você não precisa ser do mesmo sexo, da mesma cor, da mesma nacionalidade do personagem. Óbvio, né? Ou da mesma faixa etária, etc. Então todo mundo vai ficar se olhando no espelho agora. Todo mundo acorda, fica se olhando pro espelho até acabar o dia. É engraçado o Gustavo ter trazido agora Lady Bird, porque, bom, eu acho que os filmes, assim, sem querer cair numa espécie de poetização fácil, né, do que é o fenômeno cinematográfico, né, mas ainda assim, mas arriscando fazer isso, eu acho que os bons filmes, né, eles são um espelho da nossa alma. Você acaba se vendo inevitavelmente nos filmes. Claro, não que o filme ele tenha que trazer necessariamente essa identificação. Eu acho que um filme como o Druk, ele fatalmente cai nisso. Mas é um tipo de filme especificamente. É engraçado que também o Gustavo ele falou do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é outro esquema, é um épico. Ontem eu estava vendo uma entrevista com o Theo Angelopoulos, né, que foi um cineasta grego muito importante, né? Comparavam ele muito com Bergman. E ele refuta essa comparação. Ele falou assim: olha, o meu cinema não tem nada a ver com Bergman, né, porque o cinema do Bergman é intimista. Quando você faz um cinema intimista, né, você meio que força, não força num sentido agressivo, né, mas você leva a plateia a se identificar com os personagens. Você está mostrando os dramas, né, e as tensões na vida de um determinado indivíduo e o objetivo, assim, a participação da plateia está no identificar-se com o personagem. Sabe? Ah, eu me vi naquele personagem, eu me vi naquele homem, eu me vi naquela mulher. E talvez isso seja uma característica do cinema escandinavo. E o Angelopoulos falando, o meu cinema, ele é épico. Né? Eu falo de personagens dentro de certos contextos históricos, dentro de certas conjunturas sociais, e eu falo de um personagem que às vezes representa uma coletividade. E eu acho que eu estou mais numa tradição de contadores de história como Homero, como Virgílio, do que exatamente, né, como Dostoiévski ou Turgenev, que eu acho que o Bergman está mais na tradição de contadores de história desse lado do que desse outro lado ao qual eu pertenço. Então, realmente, identificação é uma coisa que pode acontecer em certas histórias, pode não acontecer, isso não impede que a gente, né, goste dos filmes e aprecie os filmes. Mas eu ouvi falar que você se identificou muito com o Druk. Bom, eu gostei do filme porque, de fato, né, como disseram, como alguém disse para o André Neffenegger, né, eu me identifiquei com os personagens, mas eu acho que você pode usufruir esteticamente do filme sem necessariamente você se identificar com o filme. É um filme muito bom, independentemente daquilo que você vê nos personagens, daquilo que você vê em si mesmo, né? Eu acho que a primeira coisa é que eu acho que sim, óbvio, todo mundo pode se identificar com o filme, porque o filme, se a gente tratar desses temas mais universais, que é a questão, o que está acontecendo no filme? São pessoas que estão passando por uma fase meio sem... como é que fala isso? Stuck on a rut, assim, mas em português. Que eles estão, tipo assim, não estão nem lá nem cá, não tem nenhuma grande emoção, não tem, sabe? Então é pela aquela... Eles estão buscando e encontram o álcool como canalizador, né, catalisador, essa faísca de vitalidade, para usar a palavra que o Diego usou no começo. Então isso eu acho que é uma coisa, porque as pessoas buscam essa paixão. Uma coisa que me chamou muito a atenção na segunda vez que eu revi o filme, né, que foi ontem, era como eles ficaram mais vivos, mais animados, falando sobre o assunto, entendeu? Eles descobriram um segredo, esse projeto. Então, na verdade, eu acho que é sobre isso. Essa que é a universalidade do filme, de você encontrar essa paixão. Mesmo que seja uma coisa, né, que, porra, é encher a cara durante o dia, né, para falar bem claramente, mas eles estavam ali quando eles se encontravam na sala dos professores, super animados, empolgados, planejando qual que ia ser o próximo passo. Então eu acho que é essa busca, esse encontro de uma paixão, de uma razão de viver, vai. Um projeto em comum, né? É, esse projeto. Exatamente, porque é isso. Eles tinham meio que aquela coisa meio fim da história. Os dias estavam se passando e hoje podia ter sido ontem, pode ser amanhã, não faz diferença nenhuma. A minha função é, sabe, eu não tenho mais projetos, eu não tenho mais ambições. E aí, então, com isso, né, o álcool faz com deu a eles esse projeto, deu a ele, devolveu a eles essa gana. Agora, só a questão, respondendo sobre o wokeismo, eu entendo, eu acho que, tipo assim, todo mundo pode ser autor do que você quiser, a arte, você faz o quê? Agora, chances desperdiçadas, né? Por exemplo, se a gente quiser discutir personagem feminino desse filme, fica muito difícil, né? Quais são os personagens femininos? É a diretora da escola, que só faz castrar todo mundo e ficar botando regra e, pô, que papel é esse que não pode beber na escola agora? Ah, pelo amor de Deus. A mãe dos outros filhos, que fica fazendo o cara só cuidar das crianças, que não traz nada demais, porra, pra ela, sacou? Daquele do cara, do professor de filosofia, não sei qual é o nome dele, mas que tá sempre com as crianças, né, pendurada nela. É o que o filho mija nele, muito engraçado. Isso, que quer o pai só como, né, esse, pra ajudar nessa função moderna, né, de pai que participa, não basta ser pai, não sei o que e tal. E a esposa do Le Chiffre, que, tipo, ela até tem uma, eu acho que em algum momento rola uma certa simpatia pelo drama dela, de estar convivendo com aquele homem, que é uma sombra de si mesmo e tal, mas ao mesmo tempo a história se vira contra ela, eu acho que muito rapidamente, sacou? Quando eles têm aquela discussão sobre quando ele chega em casa bêbado, né? Bêbado não, né? Todo que dormiu na rua, não sei o que e tal, que, com a cabeça toda lascada, que aí eles vão discutir o que está acontecendo, e aí rapidamente ele descobre, ah, mas como assim você... Na minha legenda apareceu assim, você está se divertindo com outra pessoa. Eu não sei se na legenda de vocês saiu uma coisa mais escancarada. Eu ouvi no original dinamarquês. E aí ela fala, sim, eu não podia ficar esperando por você esse tempo todo. Sacou? E aí, nisso, o cara, porra, fica puto, quebra tudo, e ela começa a chorar e já se recolhe. Sei lá, eu só acho meio desperdício de oportunidade, sacou? Pra trazer personagens mais reais, mais contemporâneos. Mas sabe que isso serve a uma crítica também da mentalidade masculina? Porque não é porque a mentalidade masculina é meio imbecil que ela não existe, ela existe, né? Então, é também uma oportunidade de você discutir. Essa cena, por exemplo, me lembrou muito o Knausgård, né? Que é outro nórdico. É, que os livros dele, né? Aquele minha Luta, né? Que são ótimos, ótimos. E são a coisa mais masculina possível. Assim. É ultra mentalidade masculina, sem nenhum outro problema, porque ele é nórdico. Então, assim, é o suco da masculinidade. E é isso, assim, esse incômodo dele com coisas que você vê de fora e às vezes parece tipo esse cara com o bebê lá e a mulher enchendo o saco, não sei o quê. Vê, até a maneira de descrever eu já falo, a mulher enchendo o saco. Eu não tô falando do ponto de vista da mulher, entendeu? Se for uma mulher assistindo, vai dizer, ah, mas o cara, com certeza vai achar mil coisas que o cara tá errado. Não é que você não pode querer se identificar com o filme, não. Acho que é legal você... Eu adoro, por exemplo, quando tem um filme pernambucano, eu acho fantástico. Eu me identifico com os personagens, eu vejo... A linguagem, eu acho... É válido você querer se identificar com o filme e é legal você se identificar com o filme. Mas não pode ser só isso, entendeu? A minha única crítica é, tipo assim, o filme não tem valor porque não permite. Eu achei a crítica do Pedro muito boa. Você poderia ter um outro filme, você poderia ter outras opiniões, como o livro lá do Knausgård. Certamente, se fosse escrito pela mulher dele, seria completamente diferente se fosse escrito pela filha dele. Eu acho que só não vale a pena você simplesmente não querer assistir porque é um ponto de vista masculino. Eu assisti um filme do ponto de vista totalmente feminino, mesmo que eu não me identificasse tanto ou não concordasse. E às vezes pode ser um filme fantástico, entendeu? Como eu acho que, por exemplo, o Lady Bird e os outros filmes daquela diretora são muito femininos, de certa forma, e são muito bons. Enquanto, por exemplo, tem um livro que eu acho que é muito, muito feminino, assim, que é o da Helena Ferrante, que eu falo sempre com a minha mulher, que ela adora a Helena Ferrante, e eu não consegui gostar. Então pode acontecer, mas você não pode se fechar, né? Eu acho que vale a pena você tentar. Pegando também um pouquinho no que o Pedro falou, né? Eu acho que falando um pouco mais da meia-idade, né? Da crise da meia-idade, né? Essa recuperação, essa nostalgia pela vitalidade, né? Da juventude. Eu acho que é uma coisa que a gente também ainda não tocou, essa questão de você... Eu sinto isso, né? Por exemplo, eu pessoalmente, né? De você chegar numa fase da sua vida, mesmo que não seja teoricamente a meia-idade, né? Como a gente estava falando antes, né? 47 anos, eu ainda estou com 42. Mas você começa a sentir que tem um grande risco de você... tá fazendo o que você tá fazendo agora, vivendo a rotina que você vive agora, quando você... De parar, será que eu vou estar com essa vida daqui a 30 anos? A mesma coisa? O mesmo trabalho? Você tem que ter perspectiva futura. É como eu disse, é essa coisa do fim da história que eu acho que é a grande crise. Sacou? O que, que é fim da história no sentido de que o tempo não faz diferença. Você tá parado fazendo a mesma coisa numa rotina, entendeu? Que vai e volta e a cada ano você só vira a chave e continua tudo funcionando igual. Tipo os Homem-Aranhas da Sony até pouco tempo atrás, sacou? A cada 2 anos saiu um Homem-Aranha novo contando a mesma história de novo, sacou? Então, é exatamente isso. Eu tenho um pânico, assim, de que você, quanto mais velho você fica, mais difícil vai ser você implementar um novo projeto, você mudar a sua vida se você quiser. De que você é cada vez mais preso em obrigações familiares, em obrigações com trabalho, em promessas de estabilidade e boa aposentadoria. Você começa a se enjaular, se sentir um pouco enjaulado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque afinal de contas eu tinha anunciado que esse é um dos grandes temas do filme. De fato, eu acredito que esse seja um dos eixos temáticos mais importantes do filme, que é a crise de meia-idade, mas é uma coisa da qual muita gente fala, algumas pessoas inclusive negam a existência, acham que isso é uma ficção criada por psicólogos em algum momento dos anos 70. De fato, eu já li isso também. Mas o que, que é, afinal de contas, essa crise da meia-idade? Por que, que ela é tão temida? E em que medida, senhores, né, porque eu acho que eu falo com todos aqui, inclusive comigo, nós nos identificamos com isso e nós tememos isso? Como é que vocês entendem esse tema? E aonde que isso aparece no filme, exatamente? Eu acho que tem duas formas básicas de ver, você ver essa crise da meia-idade. Né? Olhando para o passado... Que realmente é o pior tipo de crise, que é a crise que realmente não vai levar a lugar nenhum, não é uma crise construtiva, né? Você recuperar o passado, a crise nostálgica, né? Eu lembro que a gente tocou nesse assunto antes, o perigo da nostalgia, que eu acho muito interessante a gente falar nisso. Mas, por exemplo, eu acho que também uma crise que pode ser construtiva, tomara que seja o meu caso, né? É a crise, ao contrário, olhando para frente, né? Será que eu vou poder mudar a minha vida, se eu quero, se eu tenho essa necessidade de viver uma vida diferente, de ter uma rotina diferente, de implementar um projeto diferente, de ter uma carreira diferente, será que eu vou ter a energia, a vitalidade de fazer isso? Será que eu vou ter a coragem de fazer isso? Mas, Diego, eu acho que, na verdade, você não está falando de coisas diferentes. Você está falando... Uma coisa é a crise. A crise é quando você se dá conta do que está acontecendo. E aí, como você vai lidar com isso? Você pode ficar parado pensando, puta que pariu, o que aconteceu? Era muito melhor antes. Ou você vai, caralho, não gosto de onde eu tô, vou fazer algo diferente para os próximos anos. É, acho que a crise em si é esse momento de é quase um awakening, né? Quando você se... Eita porra, peraí, o que aconteceu? Que você entra, que é muito fácil, né? Eu acho que aqui todo mundo, acho que é a 20ª vez que a gente fala... Todo mundo é da mesma idade, então é até um sinal de senilidade aqui que tá chegando pra todo mundo, a gente ficar se repetindo. É que, inclusive, tá me dando trigger, mas, tá? Assim, que eu sou jovem. Vamos só esclarecer uma coisa, assim, rapidamente, porque eu acho que os ouvintes podem estar com essa curiosidade. Pedro, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 42, faço 43, em outubro, dia 25, se alguém quiser mandar presente. Ei, Gustavo, nosso jovem maroto. Eu tenho 34 anos, não sei nem o que é meia-idade, eu acabei de sair da faculdade. É mesmo, né? 34 é um menino. É um menino. Eu também tenho... Eu sou igual o Pedro, 42. 42, né? André, quantos anos você tem? 39. Então somos os decanos aqui, Diego, eu e Pedro, né? 41. O Gustavo não tem lugar de fala hoje, hein? Eu me identifiquei com o filho dele. Eu posso falar desse papo. Um aluno, né? Lá que... É, o aluno. Eu, com 42 anos, casado, com um filho, né? Imaginar que se um dia eu conseguir implementar meu projeto de voltar a ser professor, que eu vou ser o mesmo professor que eu era com 25 anos, né? Igualzinho, que vai ser a mesma vida, as mesmas aulas, a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo. E vai ser, eu tenho certeza que vai ser completamente diferente, né? Mas sabe que, falando em outros filmes, assim, rolou meio que uma serendipity, assim, do que essa semana que a gente ia falar sobre esse filme, eu estava lendo um livro de um psiquiatra que é budista também, é monge budista, e ele criou um tratamento, né, um formato de tratamento que é muito bem sucedido, assim, para estresse, para depressão e tal. E o nome do livro é Full Catastrophe Living, né, tipo, vivendo a catástrofe completa. E eu achei esse nome espetacular, né? Eu só fui ler por causa disso, assim, na verdade, que eu já tinha lido um outro livro de um discípulo dele que já era suficiente, assim. Mas eu achei esse título maravilhoso. E aí, lendo o livro, eu descobri que esse título vinha de uma frase do filme Zorba, o Grego, que é baseado num dos autores favoritos do Diego, que é aquele Kazakazakis. Nikos Kazantzakis. Esse aí. E aí, eu fiz, pô, que coincidência, né? Juntou esse monte de coisa, eu vou assistir o filme. Aí ontem à noite eu assisti. Filmaço, muito legal. Muito bom, né? E a cena final da dança do Mikkelsen me lembrou muito o negócio do Zorba o Grego, né? Aquela dança e tal. É verdade. É verdade. E aí, eu não sei nem se não foi proposital, assim. Os dois finais são muito bonitos. E o final do Zorba o Grego mudou um pouco minha interpretação do final do Druk. Porque é isso, eu passei a interpretar meio que no sentido do Kazantzakis e do filme do Zorba o Grego, meio como uma aceitação da catástrofe, porque eu acho que um pouco da crise da meia-idade é isso, essa ausência de catástrofe, nesse caso, né, especificamente, assim, do conforto e da repetição. Isso tudo é a ausência da catástrofe da vida, né? A vida está previsível, né? A vida está se repetindo e etc. E a nostalgia também é um pouco a nossa saudade dessa abertura à catástrofe, né? Quando você é jovem, pô, quanta merda você não faz, né? Do risco, né? O risco, e você não tá nem aí. Pô, eu fico pensando nas loucuras, assim, irresponsabilidades e bobagens e fazer merda sem se preocupar. Então, a nostalgia entra também nesse contexto da catástrofe, né? A frase, inclusive, do título do livro vem de um trecho do filme que o cara fala... No filme, o cara tá vindo da Inglaterra pra Grécia porque ele herdou uma terra lá e ele quer botar a terra pra frente. E aí ele encontra um grego aleatório, que é o Zorba, que é, tipo, meio uma figura meio quase mística, assim, porque é um cara que meio Ubermensch, assim... Cara que tá vivendo a vida. E o cara se aproxima dele. E ele não conhece nada sobre o Zorba, mas eles se aproximam, ele vira chefe do Zorba e tal. E aí tem uma hora que o Zorba tá bebão, assim, no navio. E o personagem que veio da Inglaterra, que eu não sei o nome dele, pergunta... Mas eu não sei nada sobre a sua vida. O que é que você fez? Você é casado? E aí o Zorba fala... Am I not a man? Claro que eu sou casado. Ele, aí você tem filho? Eu sou casado, tenho filho, já me separei, já morri. A catástrofe completa. E ri. E é isso, a ideia da catástrofe completa. É tipo assim, é viver tudo que existe como possibilidade para um ser humano viver, entendeu? Já casei, já separei, já fui viúvo, já fiz tudo. A minha interpretação mudou muito, assim, no sentido de que é essa saudade da catástrofe, né? Ou a ânsia pela catástrofe, né? Essa abertura ao risco e ao inesperado. E só para comentar, esse negócio do Zorba tem tudo a ver, foi uma feliz lembrança ou coincidência da sua parte, porque numa das entrevistas que eu li do diretor, ele fala que sim, foi inspirado no Zorba. Ah, é? Dança final. Olha só. É proposital. Olha só. Nada acontece por acaso. Nada. Ah, fantástico. Inclusive, né, essa questão do estar aberto para a catástrofe. E aí o Zorba, ele tem uma frase fantástica no livro, né, que ele fala assim, sabe, você não quer problema, mas viver é um problema. E o que você faz com isso? Aí ele, professor, não sei, ele dá uma resposta meio búdica, assim, sabe? Tipo, você observa, né? Você detach, né? Você fica de fora. Eu falei, não, você afrouxa o cinto e você pula em cima. Ele usa uma metáfora sexual, mas é bonito, assim, é tosco, mas é bonito ao mesmo tempo, assim, sabe? Viver é o problema. E o que você faz? Você afrouxa o seu cinto e você pula em cima da vida. Você não fica observando a vida, contemplando, à espera de algum tipo de sabedoria, ou insight, ou epifania. Mas, enfim. Mas o que é bonito é isso, porque ele não é uma catástrofe idealizada, não é uma catástrofe bonitinha, para tudo é feliz. Ele mostra, né, o lado ruim da catástrofe. O Zorba também é meio escroto, é da merda. É a passagem que o Zorba é quase um Jesus impedindo um apedrejamento, da merda. Então, assim, é um pouco... O filme é muito... O Druk é muito parecido nesse sentido, né? Porque dá merda, né? Morre, o cara morre. O outro se separa. Então, assim... Não, dá merda, mas pouca merda, né? Voltando ali ao que eu tinha falado, porra. O Pedro queria que todo mundo se ferre. Só uma coisa, assim, sabe o que eu acho, Gustavo? Que você falou, assim, aqui, que a crise da meia-idade é justamente essa percepção de que não há catástrofe. Eu não sei, eu acho que pode ser interpretada também de uma outra forma, que é a catástrofe é essa repetição, essa ausência, esse ennui, esse tédio. Não, mas é porque é esse outro sentido da catástrofe. Porque isso não é uma catástrofe, porque se é chato, se é ennui, não é catástrofe. Porque é isso, você tá com o cinto preso, você não tá com o cinto afrouxado, para usar essa frase do personagem. A saudade da catástrofe é o inesperado, entendeu? Porque é isso, o que é catastrófico é a ausência do inesperado, né? É não ter essa coisa nova não acontecer, assim. E aí você vai buscar, aí você fantasia, óbvio, aí vem a nostalgia, né? Você fantasia quando você era mais novo, você vivia muito mais intensamente do que às vezes até você viveu e tal. E você não tem muita animação pra pensar que no futuro isso vai acontecer de novo. O Zorba, o grego, é basicamente isso. É um cara tentando fazer ele reviver essa faísca da... Esse gosto pela catástrofe, né? Essa coisa de se abrir pra vida e tal. Mas tem o outro lado também. Eu sou totalmente contra a catástrofe. Eu prefiro a chatice. Porque é isso. Você se abrir pra catástrofe, a catástrofe tem um lado trágico e triste. Você tem que se abrir a isso também. É muito melhor você ficar na sua e chato e vivendo uma vidinha morna. Então, nesse sentido, talvez, assim, eu não vou dizer nem que eu discordo, porque não é tanto uma questão de opinião. Mas eu acredito que seja um pouquinho diferente do Gustavo nesse sentido, que eu acho que tá aí, né? Pode ser a minha crise de meia-idade falando agora, né, para vocês. Né? Mas eu acho que justamente a crise de meia-idade, ela vem num momento em que você se recusa a abraçar a catástrofe. Mas a catástrofe, ela também pode ser entendida como isso, essa repetição, esse marasmo, esse eno, esse tédio. Isso pode ser a catástrofe no sentido que isso é, digamos assim, isso nos remete a um certo sentimento, como é que eu posso dizer? Não trágico da vida. Porque você chega num espécie de platô. Nada acontece, não tem nada de novo, não tem nada acontecendo. E não acontecer nada é você estar fora do drama. Viver é você estar inserido no drama. O que é muito cansativo, o que é, num sentido quase grego, trágico mesmo. Né? Você viver o drama, você vivenciar o drama. A gente fala, ah, eu não quero vivenciar um drama, não quero dramas na minha vida, não quero problemas na minha vida. Mas não querer problemas na sua vida é você estar nesse platô. Então, você está nessa situação. É realmente isso? É esse lugar onde você deseja estar? E eu acho que esse filme, eu acho que a dança do Mads Mikkelsen no final do filme e a dança do Zorba no final do filme foi muito importante para mim, né? Talvez daí esse o motivo de eu ter chorado, né, no final dos dois filmes. É porque é uma forma de você meio que, da arte meio que ensinar para a gente, falar assim, olha, para você viver bem, não para todo mundo, mas para certas pessoas talvez, né, para mim, abrace a tragédia e, apesar da tragédia, dance a tragédia. Há um elemento celebrativo na vida, apesar de todas as coisas ruins que acontecem. Eu acho muito pertinente no filme essa cena da celebração com os alunos e a bebedeira final deles e a dança acontecer justamente após eles terem saído do enterro do Tommy. Eu acho que não faria muito sentido, talvez. Se eles estivessem muito bem, se a vida estivesse muito boa, se ninguém tivesse morrido, se, como o Pedro falou, ninguém tivesse sentido nenhum tipo de consequência do experimento que eles fizeram, e acontece essa dança, sabe? Seria meio banal. Mas, não, acontece essas coisas todas, acontece todo esse desfacelamento da vida familiar dos personagens, que não é total, né? Assim, depois eles conseguem recuperar, ou pelo menos assim, eles têm esperança de conseguir recuperar. Assim é que eu acho que um deles já recupera, né? Assim, antes do final do filme, né? O Mads, talvez, ele está na expectativa de recuperar, mas você não sabe ainda se ele vai recuperar ou não. Mas, apesar de todas essas coisas, a vida ainda é passível de ser celebrada. Você ainda pode celebrar a vida. Eu acho isso, não sei, isso fala muito fundo a mim. Eu queria falar de uma coisa que a gente está deixando sem falar e me veio agora. A partir do que vocês falaram mesmo, que é essa catástrofe, tragédia, nostalgia. Tem uma ideia talvez mais simples que ajude a pensar também o que participa dessa crise de meia-idade. Pelo menos dos personagens do filme. Que é o retorno de uma dimensão lúdica da vida. Porque começa o filme com isso. Os jovens, eles estão inclusive bebendo. A bebida no começo do filme é ligada a uma brincadeira dos jovens. Uma competição, né? Eles carregam as caixas de cerveja, tem que correr em torno do lago, não é? E aí bebe, etc. É um jogo. E a aula de história do professor, que é o personagem principal, vocês estão falando da história, do fim da história, não é à toa que ele é professor de história, né? Também é uma aula monótona, sem diversão, né? Não tem o lado lúdico, que ele consegue retomar quando ele começa a beber, né? Inclusive ele começa a associar os temas históricos, os personagens históricos, com a bebida. Ele fala das características alcoólicas, né, dos grandes personagens da história, Churchill, Ronald Reagan, etc. Churchill, Roosevelt. Roosevelt. Não, ele inclusive, ele começa a fazer quiz, né, na aula com essas brincadeiras. Então, a dimensão do jogo entra novamente. E entre os amigos também, né? Eles falam, não, vamos fazer uma brincadeira, vamos ver se essa tese do filósofo dinamarquês que falou que a gente tem uma falta natural de álcool no sangue, né? E se a gente repusesse o 0,05% de álcool no sangue, que é a tese principal, que eles querem provar ou não com o projeto deles, né? E curiosamente a gente não falou disso até agora. É também uma, tem essa dimensão do jogo, né? Vamos testar, vamos jogar. Nós somos quatro personagens, nós somos quatro jogadores aqui. Cada um vai fazer suas apostas e vamos ver o que que dá. E vamos anotando tudo que vai acontecer. E isso até o final do filme, né? Toda vez que o álcool entra, entra essa dimensão do lúdico, né? Os caras têm essas obrigações em família, cuidar dos filhos, cuidar da casa, que é exatamente onde se perde a dimensão lúdica da vida, né? Pagar contas. Não tem nada menos lúdico na vida do que pagar contas, né? Algumas pessoas conseguem transformar isso em lúdico, por exemplo, mercado de ações, né? Você fala, vou multiplicar meu dinheiro, vou fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Então você entra nessa dimensão lúdica do dinheiro. Mas isso é uma coisa interessante, assim, que é como manter ao longo da vida, mesmo envelhecendo, essa característica que é uma nostalgia da juventude, porque, inclusive na infância, né, na infância tudo é lúdico praticamente, né? E é uma dimensão que a gente esquece, né? A gente vai deixando como se fosse algo do passado, como se os adultos não tivessem direito mais a isso, né? Mas a gente esquece, eu acho, com a razão, porque é isso, o lúdico, ele é arriscado, né? E a gente, é um pouco uma sabedoria também, que você percebe que a sua tolerância para o risco e para o inesperado é menor, você tem mais coisa a perder. Não entendi, por que que o lúdico é arriscado? Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha o hobby de andar de moto, fazer motocross. Ele podia estar em casa lendo sobre a nova tradução da obra completa de Freud, mas ele resolve resgatar o lúdico e vai andar de motocross, essa pessoa hipotética, aleatória. Ele corre o risco. Ele corre o risco de, por exemplo, sofrer um acidente e quebrar o pé. Então, assim, o lúdico, ele tem esse risco. Você pode entender que vale a pena. Eu acho que em alguns casos vale a pena. Porque é isso, você se sente bem, né? Quando você quebra a rotina e faz uma coisa completamente diferente. Mas é arriscado. Quanto mais velho você fica, mais arriscado é, porque a sua capacidade de recuperação, a sua tolerância vai ficando menor, né? Eu lembro, você tá falando aí, eu lembrei do apartamento, né? Que quando o Jack Lemmon começa a se arriscar, ele leva uma porrada lá daquele cara motoqueiro lá com o chapéu de motoqueiro. Perigoso, né? Mas isso é ótima lembrança. Mais um exemplo de catástrofe. Por que é que ele tá rindo? Entendeu? Chapéu de motoqueiro? Chapéu de motoqueiro é capacete, Diego. Era uma boina, pô. Não era um chapéu de motoqueiro. Mas isso foi uma coisa que até a gente discutiu, né? Por que ele riu? Por que é que ele riu quando levou o burro? Porque é isso. É a sensação, tipo, tô vivendo a catástrofe. Olha aí, tá acontecendo uma coisa na minha vida. Eu arrumei um amante, o irmão dela tá com raiva, o meu chefe não sei o quê, eu me demiti. Então, é óbvio que é sedutor. É a aposta, né? O lúdico envolve essa aposta, né? Isso. A vida tende a essa domesticalização, né? Você vai se comprimindo, se conformando, fazendo coisas previsíveis e tal. Então, falta. Aí o desafio é encontrar esse meio termo. Já voltando ao tema da crise da meia-idade, onde ter esse lúdico, onde você achar, onde você se divertir sem comprometer muito. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente do fim do filme. Eu acho meio mais, assim, um catástrofe do ruim, assim. Eu acho que ele tá ali, que ele vai acabar se dando mal. Porque acontecem duas vezes nos filmes, quando ele resolve beber, quando ele não queria beber, e aí ele resolve beber. Que é aquela quando eles estão tomando o Sazerac, que ele tá, tipo, no auge, ele tá tudo certo, deu tudo certo, tá tudo bem, tá tudo feliz, o plano deu certo, ele exagerou, opa, quase, mas se recuperou, não teve grandes consequências, e aí ele resolve tomar um drink. E aí, quando ele tem a noitada, que ele acorda na casa de não sei quem, na frente da casa de não sei quem, chega em casa, briga com a família e estraçalha o casamento dele de vez, assim. E aí, depois, no fim do filme, é a mesma coisa. Fim do filme, essa dança, eu vejo um pouco dessa vez, porque ele tá lá recebendo mensagem da mulher, ele tá mais de boa, mas aí ele recebe umas mensagens, ah, e aí, então, realmente, tô querendo voltar, né? Porque aí tem um interlúdio entre essas duas cenas, ele meio que dá uma acalmada, e aí vai atrás da mulher, mas a mulher já não quer mais saber dele, já meio que passou, tal, e ele conseguiu manter uma certa vitalidade na vida dele, aparentemente. A única coisa que estaria faltando é retomar esse relacionamento com a mulher. E aí, no final, a mulher, porra, volta, resolve mandar mensagem pra ele dizer que também tá sentindo falta dele. E aí ele, em vez de ir atrás dela, resolve encher a cara e dançar e ficar rodando e literalmente se jogar no mar. Eu queria colocar mais uma. Quando o Pedro estava falando aí, eu me lembrei disso. Que é uma outra questão que eu acho que é interessante a gente tentar entender. É, ele falou ali, quando eles... Porque tem uma ascensão, né, do álcool. Eles começam com níveis baixos, né? É, eles nunca obedecem o filósofo, né? Quando o filósofo fala em 0,05, ele já começa no 0,5, né? Já tem o excesso. Essa ideia que eu queria trabalhar com vocês, assim, do excesso, né? Porque eles vão num crescendo, vai bebendo, a aula do professor fica legal, os alunos começam a se interessar por ele, o outro cara fica mais, se diverte mais, a aula do professor de educação física, ele faz o menino nerdinho jogar futebol melhor, então tem um ganho, né? E eles começam a crescer, eles começam a beber mais e mais e mais, até que chega esse momento meio, agora usando a palavra que vocês estão usando, catastrófico, meio trágico, que leva inclusive à morte do cara. Agora, minha pergunta é, por que que eles precisam passar por esse ponto em que eles falam, a gente está curtindo, a gente está gozando dessa situação, vamos levar para o extremo, vamos transformar isso numa tragédia, né? Vamos dizer assim. Porque eles poderiam ter falado, vamos parar. Tem a opção do cara, claro, tem a não opção do professor que morre, que foi, ele realmente entrou num estado de alcoolismo, uma espécie de dependência química ou emocional que ele não consegue sair, mas os outros três, que supostamente não teriam entrado nesse estado, eles querem levar esse gozo do álcool ao extremo, né? Ei, André, pergunta para um jogador lá no cassino assim, você acabou de ganhar $100 mil, vamos parar agora. Para aí, cara. Tá bom, vai embora para casa. Não, exatamente. Isso eu acho interessante, que essa qualidade de ser tomado por uma fruição de um prazer, mas de uma fruição, de um gozo, de um prazer que necessariamente vai se virar ao seu contrário, né? Você vai encontrar o sofrimento com aquilo. E parece que isso faz parte, né? O excesso. Mas isso eu acho que é quase biológico, né? Falando em pesquisas e tal, tem uma pesquisa famosa que é uma galera que... com dor crônica, né? E que os pesquisadores davam acesso a eles à morfina e davam um lever, né? Um negocinho assim, né? Um botão, sei lá. Que eles podiam apertar quando se sentissem sem dor para liberar a morfina. E no final a galera tava ficando com coisa no dedo, velho. De tanto apertar o negócio, a mão tava ficando machucada. Porque a galera usava o tempo todo, não tinha controle. Essa é a razão porque a gente não usa heroína recreativamente. A partir do momento que você experimenta, ou alguns pelo menos, né? A partir do momento que você vislumbra essa possibilidade, é muito difícil de você se controlar, entendeu? Você não consegue se segurar. Olha só, mas aí é que tá. Isso era uma coisa assim... Sem querer ser a pessoa que defende a heroína. Não, tô brincando, não defendo a heroína não. Se você usa a heroína, por favor, procure ajuda. Mas o que eu ia falar era tipo assim, uma coisa que eu não... Que pra mim foi um pouco menos crível do filme, e aí talvez me acusando aqui, um dos motivos de eu ter sido convidado pra participar do podcast hoje. Porque, porra, eu nunca parei de beber, na verdade, desde a adolescência, sacou? Essa coisa que eles tiveram de fazer uma noitada que agora vai, galera, não sei o quê... Porra, eu me ouvi assim, tipo assim, eu tenho meus amigos, a gente sempre sai pra beber, a gente vai pro bar e tal. A diferença é que, graças a Deus, até agora ninguém morreu, ninguém, sabe, perdeu emprego, nada disso. A gente não bebe durante o dia também, deixar bem claro aqui, se estiver ouvindo alguém. Mas, sabe, eu acho que já tem uma relação mais saudável, eu não sei também... É, não sei, aí talvez perguntando da experiência de vocês, tem alguém aqui que é mais abstêmio, que se acha, né, essa coisa que faltava, esse negócio da saída, e aí voltando também numa coisa que o Igor levantou, acho que da importância dessa fraternidade, dessa coisa dos amigos, de você sair, de ter essa válvula de escape, e ser uma coisa lúdica, né, de que é quando vocês se juntam pra falar besteira, pra se meter em confusões, uma turma da pesada, vivendo altas aventuras... Eu acho isso é fundamental, e é um jeito certo de evitar essas crises de meia-idade e tal, e se manter entretido na vida. Eu acho que há uma questão cultural aí também, que talvez a gente não esteja muito atento para isso, porque não faz parte da nossa realidade, né? Assim, eu acho que a gente vive num país em que... É, assim, eu tenho alguns amigos que moram na Europa, tem um amigo inglês, inclusive, e eles falam que o consumo de álcool, de forma geral, na Europa é muito grande, mas é porque, né, você vive a maior parte do dia num esquema cultural e social muito restritivo. Então, o álcool, ele acaba sendo esse catalisador, né, para que você tenha o comportamento que você gostaria de ter, na verdade, mas que você não tem espaço ou mesmo coragem para ter ao longo do dia. Eu acho que talvez aqui no Brasil, assim, eu falo do Brasil, Brasil, mas eu acho que talvez nós, latino-americanos, de forma geral, não entendamos, talvez, um pouco esses dilemas dos europeus. Mas por que que você precisa tanto assim do álcool para se soltar? Por que que isso é uma questão? Né? Igor, eu acho que esse tocou num ponto bom, que realmente para nós brasileiros, né, posso estar generalizando, né, não tem uma diferença grande, abrupta, né, entre você trabalhar e viver o dia sem beber, trabalhando, fazendo suas obrigações e depois sair para beber e se soltar à noite. Né? Exatamente. Não é tão contrastante, e parece que para o europeu sim, né, é um contraste muito grande. Né? Sim. No Japão nem se fala, né, no Japão o contraste é do branco a preto, assim, né? Você passa o dia inteiro absolutamente calado, disciplinado, fechado lá, trabalhando o dia inteiro, e de noite você vira selvagem, né, com seus amigos. É, eu acho que inclusive talvez falte, mas aí talvez uma opinião muito pessoal minha, uma opinião pessoal e muito polêmica, né, pelo que eu já notei, não exatamente aqui, mas em outros círculos de amizade. É, eu acho que falta uma certa restrição, inclusive, ao brasileiro, assim, sabe? Me incomoda um pouco o fato, assim, sabe, de você ter essas amizades muito íntimas com pessoas com quem você trabalha, mas isso sou eu falando, porque às vezes essas misturas, elas podem não dar tão certo, assim, você trabalhar, ter um convívio de trabalho com seus melhores amigos, pode não ser assim tão utópico quanto a gente imagina aqui, que talvez seja. Você ter um chefe, um supervisor, que é o seu brother de bar, nossa, eu já passei por uma experiência dessas e, olha, não recomendo. Mas é algo que pode acontecer aqui no Brasil, né? E é algo impensável, eu imagino, em certos países europeus. Né? Então, talvez aí o álcool ele funcione como esse catalisador. Mas eu concordo com o Pedro, que eu acho que ele condensou demais, assim, é isso, né? De repente, o cara, porra, o cara velho, porra, de 50 anos, não sabe beber. Fica um negócio muito, muito radical de um ponto para o outro, assim. É, mas eu acho que foi a maneira que ele encontrou de representar isso, né? Essa vontade de uma coisa nova, né? E eu achei legal, porque pelo menos o filme não foi, apesar do Pedro achar que foi menos do que deveria, mas teve a consequência, como no Zorba Grego tem a consequência. Eu acho que isso é que é o importante. Você, antes de tomar qualquer decisão nesse sentido, senão tava todo mundo enchendo a cara e sendo feliz o tempo todo, né? Mas olha só, Gustavo, mas acho que o que é novo foi isso, foi você beber, trabalhar, você misturar a bebida com a esfera de trabalho. Isso é uma coisa realmente, como é que se fala, meio vanguarda, lá especialmente para o europeu, isso que o Igor Schindt está falando. O Tommy, vamos dizer assim, pode ser um dos elementos que levou ele à relação com o álcool mais profunda e sem retorno, foi o fato de que ele não tinha outros vínculos sociais, além dos amigos de bebedeira. Ele, como o Pedro lembrou, ele tinha se divorciado. Então, os outros personagens, todos, eles tinham mais laços sociais, né? E essa questão do álcool e outras drogas diz muito disso, assim, né? Geralmente, pessoas que têm muitos amigos, família estruturada, etc., dificilmente vai ter uma dependência de droga ou de álcool, assim, a não ser que seja uma questão química mesmo, né? Porque o álcool, ele entra no lugar exatamente dessa falta de... Claro, não estou falando isso como uma grande verdade, mas existe uma relação à bebida. Não é só uma questão química, obviamente, né? Inclusive, os alcoólatras, eles têm um apego com a bebida, né? A gente teria que entrar mais profundamente em questões técnicas aqui. Mas só reforçando rapidamente isso que você está falando, André, tem aquela coisa célebre, acho que de dois grandes estudos que eu conheço, assim, só por ser citado em entrevistas, em artigos que eu já li. Mas a questão que todo mundo fala, quando você bota um ratinho na jaula para comer com uma coisa de cocaína, ele vai tomando até morrer. Se você botar um rato dentro de uma jaula com acesso livre à droga, ele vai tomar droga até morrer. Só que aí se você fez construir... Aí tem uma coisa que o cara disse que construiu, tipo a Disneylândia do ratinho, sacou? Tinha vários ratinhos dentro, tinha coisa para eles correrem, para eles brincarem, comida, sacou? Cinema, teatro, aula de música, não sei o que e tal. Aí, pô, pouquíssimos ratinhos ficavam se drogando. Ou então, outro caso também famoso, os americanos no Vietnã, que diz que acho que em cada 7 em cada 10, ou 6 em 10 americanos no Vietnã estavam usando heroína, assim, de uma maneira abusiva, se é que existe outra maneira de usar. E aí eles estavam morrendo de medo disso quando esses americanos, esses soldados fossem voltar para a sociedade americana, o que que isso aconteceria, né? E o que que aconteceu? Desses 6 que estavam usando, acho que 1 continuou usando. Porque quando voltou pra cá, pra família, porra, não tá naquela merda daquela situação numa selva do outro lado do mundo, sendo obrigado a ir pra guerra, sofrendo, não sei o que e tal, o pessoal não buscou esse refúgio na droga, no álcool, o que quer que seja, né? Mas, inclusive, por que é que um dos tratamentos até hoje mais efetivos para drogas e toxicodependência e álcool e etc. é aquele formato do Alcoólatras Anônimos, Alcoólicos Anônimos agora? Porque cria, justamente, entre outras coisas, esse sentimento de comunidade, né? É em grupo. Não é tão efetivo se você fizer um tratamento individual com um alcoólico. Na verdade, o problema para eles no filme é que o projeto que eles encontraram envolvia um vício e álcool e etc. Mas se tivesse sido isso que o Pedro falou, se tivesse sido um outro projeto, entendeu? Se eles tivessem criado a própria Disneylândia lá, sei lá, feito alguma... Vamos criar uma banda. Podia ser, né? Imagina. Eu acho que é um formato inteligente, então você tem como... É isso, você não pode esquecer nesse saudosismo, nessa nostalgia... De ser racional, pô, você tem que ser racional. Você vai começar a beber e a usar droga depois de velho, você tá correndo um risco da porra. Talvez seja mais divertido, mas assim, você pode arrumar um hobby, você pode arrumar um esporte pra fazer um negócio que é menos arriscado, mas que, de certa forma, supre um pouco essa vontade de uma coisa nova e tal. Não é tão divertido, não é tão... Eles podiam ter feito algo pior também. Eles podiam ter ido por um box de crossfit, por exemplo. Pois é. Ou então fazer um podcast, né? Pô. Aí não. Hay limites. Hay limites. E só uma última observação aqui, rapidinho. Eu também tive um momento de serendipity, né, com esse filme, não só por conta do Orgulho do Grego, mas também porque recentemente eu terminei de ler um livro que eu achei encantador, que é trágico, né, mas para mim encantador e trágico são duas coisas que não destoam. O Primeiro Amor, do Turgenev, e ele termina com um parágrafo que eu queria ler rapidinho aqui para vocês, que eu acho que sintetiza um pouquinho a crise de meia-idade, né? Assim, afinal de contas, o Primeiro Amor, bom, assim, é um livro sobre uma paixão de um adolescente para uma mulher um pouco mais velha, dando spoilers, que ele descobre que é amante do pai dele, e aí no final, o livro ele contado é em flashback, então é ele mais velho lembrando de tudo que aconteceu, e perto do final do livro ele tem a seguinte reflexão, ele fala, juventude, juventude, você parece não ligar para nada, parece possuir todos os tesouros do universo, até a tristeza lhe traz contentamento, até o desgosto lhe cai bem, catástrofe que a gente está falando. Você é confiante e ousada, você diz, só eu vivo. Cuidado, mas também para vocês, os dias correm e somem, sem conta e sem deixar vestígio. E tudo em você desaparece, como a cera sob o sol, como a neve. E talvez todo o segredo do seu encanto consista não na possibilidade de fazer tudo, mas na possibilidade de pensar que você pode fazer tudo. Consista justamente em que você solte aos ventos forças que não saberia empregar de outro modo. Consista em que cada um de nós se considere a sério um perdulário e acredite a sério que tem o direito de dizer, ah, quanta coisa eu faria se não tivesse desperdiçado meu. Essa crise da meia-idade, ela vem um pouco dessa nostalgia de quando a vida ainda era uma possibilidade. Eu acho que o lúdico, ele restaura um pouco isso. E agora, defendendo um pouco o final do filme, novamente, né? Eles citam o Kierkegaard, né, no filme, né, o Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, né, precursor do existencialismo. E eu achei, eu acho o final desse filme, inclusive, assim, obviamente vocês me permitem essa poetização, um final kierkegaardiano, porque a última cena é justamente um frame do Mads Mikkelsen pulando, a gente imagina que ele tá pulando no deck, né, que ele vai cair na água, que ele vai cair no mar, mas a gente não sabe ao certo, né, então o filme termina com um pulo, com um salto, né, congelado no tempo. Isso me lembra um pouco uma metáfora que o próprio Kierkegaard, ele fala da vida, né? Ele fala que ele tinha uma visão muito dinamarquesa da vida, que a vida... Assim, ele é um filósofo cristão, né? Assim, então a vida é um mar de lágrimas, é uma vida é desespero, a vida é tristeza, a vida é tragédia, a vida é catástrofe, né? Basicamente, né? Para o filósofo cristão dinamarquês, a vida é uma grande catástrofe. Como é que você vive essa vida? Aí ele cria duas figuras. Você pode se tornar um cavaleiro da infinita resignação, Eu acho que é mais ou menos esse estado em que a gente encontra os personagens no começo do filme, né? Eles estão completamente resignados, olha, a vida é isso. Nas palavras de Tyler Durden, "This is your life, it doesn't get any better than this." E é isso, resigne-se a isso, né? Mas isso é, é uma forma, é isso que o Kierkegaard, inclusive, ele conceitualiza como sendo desespero. Desespero não é um pânico, não é um ataque de pânico, não é uma ansiedade extrema, é simplesmente uma forma de você morrer estando vivo. Ou seja, quando nada acontece, quando você aceita tudo, quando você vive nesse anyway perpétuo. Ah, ou então você pode se arriscar, você pode fazer alguma coisa que você não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Pode ser uma tragédia, pode ser uma desgraça, mas, não sei, isso pode te abrir outras portas para outros caminhos, né? E quando você faz isso, você se torna o cavaleiro da fé. Essa é a figura que ele usa, né? Uma imagem muito forte que é muito inspirada nessa mitologia cristã do Kierkegaard. É, o cavaleiro da fé justamente é essa pessoa que aceita a vida como sendo a possibilidade de um absurdo. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sei, sinceramente eu não sei se vai dar certo. Aliás, muito provavelmente, conhecendo a vida do jeito que eu conheço, ela vai dar errado. Mas eu farei ainda assim. Existe outra forma de viver. A outra forma de viver é sendo um cavaleiro da infinita resignação, que é essa forma desesperada de você viver o seu cotidiano. E eu não quero isso. É melhor você viver dentro desse risco, né, dentro dessa possibilidade, ainda que essa possibilidade te traga algum tipo de tristeza ou tragédia ou o que quer que seja. Mas, pelo menos, isso é você estar dentro da vida, você estar inserido na vida, né, sendo um cavaleiro da fé. E você se arriscando. Eu acho que não é à toa que tem que chegar em alguns momentos do filme, né? Tanto na prova quanto na citação do começo do filme. Eu acho que esse final com o Mikkelsen meio que voando, né? Ou seja, é uma possibilidade. Aonde que ele vai cair? Ele pode cair na água, ele pode cair no chão, ele pode estatelar no chão, ele pode nadar no oceano, ele pode voltar para a mulher, ele pode não voltar para a mulher. Eu confesso que eu gostei do fato de... Eu pensei, isso passou pela minha cabeça também, Pedro. Poxa, por que ele não sai dessa festa e vai correndo para a mulher dele? Será que eu não faria isso? Eu poderia ter feito isso se eu tivesse no lugar dele? Mas não, ele permanece na festa. Ou seja, voltar com a mulher fica como sendo, no final das contas, mais uma possibilidade. Vai acontecer? É um final feliz? A gente não sabe. É um salto. Várias coisas podem acontecer. E eu acho que esse salto, novamente, dentro dessa circunstância de celebração do filme, é muito bonito e eu chorei. Eu interpreto esse cavaleiro da eterna resignação como o cavaleiro que aceitou a inércia, né? Que eu acho que também tem isso, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil vai ficando lutar contra a inércia, né? Mais você quer aceitar a inércia, mais você quer aceitar continuar a vida do jeito que tá. Continuar só continuar o movimento e não quebrar, né? E não mudar de direção. Mas eu acho que tem um terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro do calma, gente. Que é o cavaleiro que nem tá na inércia, nem tá pulando pela janela, pô. Calma. Não precisa ser uma coisa ou outra, né? O mundo não vai se resolver hoje. É tipo... beleza, o cavaleiro, eu achei linda essa imagem. Tô sacaneando, mas eu achei muito bonita a imagem do cavaleiro da fé. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Esse foi mais um programa do Sala de Projeção. Obrigado por terem escutado a gente. Vocês podem acompanhar a gente no Facebook ou no Instagram. Curtam a nossa página, mandem críticas, sugestões de filmes que vocês gostariam. Façam como o Pedro também. Mandem várias cartinhas para nós. Nós gostamos de receber suas cartinhas e suas mensagens. Muito obrigado por conversarem comigo. Diego dos Santos. Valeu, pessoal. Um abração para vocês. Gustavo Leal. Valeu, pessoal. Abraço, Pedro. Bom te ver de novo. André Nipnegger. Valeu, gente. Abraço. E um abraço especial pro Pedro por ter participado com a gente aqui. Isso. E muito obrigado, Pedro. Espero que você volte mais vezes aí. Espero que a gente não tenha traumatizado você, como a gente fez já com alguns ouvintes. Não, valeu, galera. Foi ótimo participar, ter essa discussão aqui. Aprendi muito com vocês, como sempre acontece quando eu ouço aí o podcast. Deixar só duas recomendações aí para os ouvintes. Quem quiser ver mais, né, filmes que tratam dessa mesma temática, eu recomendaria ver a obra do grande cineasta do álcool contemporâneo, que é o Todd Phillips, né? Ele fez não só o Dias Incríveis, Old School, como a trilogia Se Beber Não Case. Todas elas envolvem essa questão de meia-idade, crise do homem, álcool. Super recomendo. E quem quiser ouvir mais assim as besteiras que eu falo, tem o meu podcast, The Peter Evan Show, em todos os seus agregadores de podcast aí disponíveis. Só não tem episódio novo, mas tem lá uns 30 que a gente fez nos últimos 3 anos que você pode ouvir. Abraço. Obrigado por terem escutado a gente. O próximo filme que a gente vai conversar vai ser Under the Skin, Sobre a Pele, filme de 2013, direção de Jonathan Glazer, com Scarlett Johansson. Muito obrigado e é isso aí. Fiquem bem. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.